Nós temos muitos irmãos nesta congregação e em qualquer outra congregação desta cidade ou de qualquer nação, crentes, salvos, mas que estão debaixo de uma ação maligna, que às vezes é consequência indireta de tanta iniquidade, às vezes é consequência direta de dardos satânicos. Irmãos que estão esfriando na fé, irmãos que estão se esfriando no amor. E a Bíblia diz que isso é a realidade desse nosso tempo. Você pode ouvir qualquer justificativa, você pode ouvir qualquer fato concreto, real, que possa explicar, seja uma revolta, seja um desânimo, seja um esfriamento, seja qualquer questão que está roubando a firmeza dos nossos irmãos em todo canto. Mas o fato real é que nós estamos debaixo de muita iniquidade. E o amor de quase todos está esfriando. E em todo o mundo, e eu viajo a muitos lugares do mundo, eu posso te dizer, o Senhor tem me feito ver, observar em muitos lugares do mundo, elementos iguais, elementos comuns do esfriamento do amor, da dissolução da família, dissolução dos valores na comunidade, na sociedade. É um estado geral da terra, debaixo de tanta iniquidade do governo do anticristo que se aproxima. E a consequência imediata entre nós é ver o esfriamento na fé, o esfriamento no amor, o esfriamento no interesse pelas coisas do Senhor, um cansaço sem medida, contínuo, nas demandas do trabalho, no dia a dia, uma contínua reclamação, murmuração, insatisfação, descontentamento com tudo. E nós precisamos orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos. E eu quero pedir a você que levante a sua voz e ainda interceda por alguns que você sabe que estão debaixo de dardos do inimigo. Ou talvez eles nem identifiquem dados, estão debaixo de uma influência indireta de tanta iniquidade, de tanta busca pelo material, pelo trabalho, pelo sufoco dessa vida. Cite pelo nome: Senhor, eu estou colocando fulano de tal diante do Senhor, e eu estou intercedendo por ele. Eu estou intercedendo que não se perca. Eu estou intercedendo, Senhor, que ele não perca a visão, que ela não perca, Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor, o livramento. Envia os teus anjos, envia o teu fogo, envia o teu espírito. Levante a sua voz e clame. Clame por irmãos que você nem sabe o nome, estão espalhados por esta cidade, estão espalhados pelas igrejas no Brasil, estão espalhados pela terra, já conhecem a Jesus, mas vão caminhando num esfriamento sem tamanho. Senhor, nós clamamos pela igreja, pelos nossos irmãos. Nós podemos citar o nome de irmãos daqui da nossa comunidade. Nós podemos citar o nome de irmãos da comunidade A, B ou C. Senhor, nós podemos citar o nome de pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, da nossa família, amigos, do trabalho. Senhor, pessoas que não são convertidas e estão esfriando no amor. Senhor, estão se separando, casais que estão brigando, filhos que estão indo embora. Senhor, brigas porque o amor vai se esfriando. Nós estamos orando por estas vidas, Senhor. E nós oramos por nós mesmos, para que o Senhor nos ensine a manter a chama acesa, que o Senhor nos ensine a nos mantermos debaixo da cruz de Cristo, que o Senhor nos ensine a manter no caminho da renúncia, no caminho da intercessão, para que nós não sejamos pegos também por essa palavra que todos, Senhor, podem ler nas tuas escrituras. O amor de quase todos esfriará. Não queremos, Senhor, ser pegos nisso. Ajuda-nos a mantermos a chama acesa, o vigor do teu Espírito dentro de nós. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nós abençoamos uns aos outros. Nós entregamos no teu altar nosso clamor, nossa intercessão nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.